ódio e angústia. Pode me faltar o pão e minha mão, cansar da luta. Se a flor não desabrochar e o vento não mais soprar, uma voz há de ecoar pelas montanhas, atravessando o deserto em prol dos que estão certos, buscando mais oprimidos, cessando os gemidos. Se desprender de mim, muito mais serei feliz, porque Jesus assim me quis. Tirou-me do lamaçal com seu amor divinal, e em seus braços me ergueu, gesto bonito. Ele é o Filho de Deus, o Salvador das nações, que dar amor aos fiéis, consola os aflitos.